Ok. Aham. Então vai. Aí. O início, fica o registro, 2007. Moleque franzino, vulgo PBL. A caminhada não é fácil, não. É difícil, mas não é impossível. Segue a missão, desistir. Decidi acreditar, confiar e prosseguir. Independente, rap interdependente. Crente, amor presente, ódio ausente. Gratidão em quem acreditou em mim um dia. É bênção, Yeshua, Hamashia. Ainda estou aqui pra quem quiser ouvir. Pois sei que esse amor você pode sentir. Embaixo da escada pra chegar no topo. Produções que traz renovo. E a cada vitória pro inimigo é um soco. E o que Deus tem pra mim não é pouco. Se o que tenho é um sonho apenas, vou realizá-lo. Vixe, ó, sem problemas. Se o que tenho é um sonho apenas, vou realizá-lo. Vixe, ó, sem problemas. Grafite, movimentos. Só o Senhor que me entende por dentro. Sabe como realmente eu sinto. Sabe como realmente eu vivo. Mixtape, rua, farol fechado. Mensagem, vida, amor de fato. Abraços são preciosos, gesto raro. Intimidade traz compreensão de fato. Letras, poesias, tretas. Amizades, inimigos, incerteza. Sentimento sem cura é amargura. Perdão, rendição, ternura. A cada procura um toque de esperança. A cada amizade verdadeira aliança. A cada tempestade vem a bonança. Então relaxe no Senhor, descansa. Se o que tenho é um sonho apenas, vou realizá-lo. Vixe, ó, sem problemas. Se o que tenho é um sonho apenas, vou realizá-lo. Vixe, ó, sem problemas, problemas, problemas, problemas. Sem problemas, problemas, problemas. Sem problemas, problemas, problemas. Sem problemas, problemas, problemas. Aí, mano, na moral, trabalhos independentes devem ser compartilhados, comentados, nunca comparados com quem está na grande mídia, pois não temos o mesmo capital de investimento, liga? É desse jeito, pois ainda estou aqui pra quem quiser me ouvir. Eis-me aqui, pra quem quiser me ouvir, pra quem quiser me ouvir, eis-me aqui. Ok.